Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista, é o nosso convidado para a gente falar sobre essa situação aí do corpo bonito, dos anabolizantes. Obrigada por atender a reportagem, doutor. Eu é que agradeço, Márcio. Doutor, vamos começar falando dessa questão dos anabolizantes. A gente está aí na primavera, mas o verão já está na sequência e todo mundo quer um corpo bonito. E a gente está acompanhando que cresce muito o número de pessoas que aderem ao uso de esteroides anabolizantes, né? Para mudar o corpo, ganhar força, resistência, velocidade. O anabolizante faz tudo isso mesmo? Pois é, Edmara, primeiramente a gente está chegando a uma situação que não é só no verão que tem acontecido o uso indiscriminado dos anabolizantes, não, é o ano inteiro, né? Mas antes de falar assim desse uso indiscriminado, a gente precisa esclarecer aos ouvintes o que é o anabolizante, né? Porque quando a gente fala a palavra anabolizante, parece que está falando uma coisa do mal, uma coisa que é venenosa, uma coisa que é ilícita, uma coisa que faz mal para a saúde, não é totalmente verdade isso não, né? A palavra anabolizar, em endocrinologia e metabologia, significa formar. Existem várias substâncias que fazem esse ato de anabolizar o nosso corpo, né? Vários hormônios que fazem esse ato de anabolizar. E a maioria delas a gente usa na rotina, no nosso dia a dia, né? São substâncias que são extremamente essenciais para a nossa vida, por exemplo, insulina. Insulina, o diabético toma 3, 4, 5 vezes por dia. Ela é um anabolizante, né? O estrogênio que a mulher usa após a reposição hormonal, para fazer a reposição hormonal após a menopausa, né, também é uma substância anabolizante. Né? O hormônio do crescimento que a gente passa para as nossas crianças, para fazer o desenvolvimento, fazê-las crescer, também é uma substância anabolizante. Né? A testosterona que a gente pode dar para o idoso, a gente dá testosterona para o enfermo, a gente dá testosterona para desenvolver a puberdade no adolescente, também é considerado uma substância anabolizante. Aí quando a gente muda de mar o tema substância anabolizante para uso no esporte, é que realmente torna um grande problema, né? Porque esse uso indiscriminado dessas substâncias, elas são substâncias de riscos. E a gente sempre fala no consultório que há uma diferença muito grande entre, aliás, há uma diferença muito pequena entre a droga e o veneno. Né, entre o remédio e o veneno, é só a dose. Ou seja, o mesmo medicamento que faz um bem, dependendo da dose dele, vai fazer um mal, vai envenenar a pessoa. Infelizmente é isso que está acontecendo no nosso dia a dia, né? São substâncias que a gente tem encontrado com grande facilidade, né? As pessoas descobriram que a substância anabolizante tem um efeito estético muito potente, né? Realmente, isso que você falou, elas aumentam força, aumentam energia, aumentam resistência, aumentam massa muscular, podem queimar gordura, mas não pode ser usado por qualquer pessoa. O que que o senhor diria para o público da Band News que está acompanhando a gente, as mulheres, os homens, os jovens, no caso específico da academia, de quando você vai fazer o exercício físico, tentar melhorar a sua forma física, ela tem que ser para favorecer o seu corpo e não para prejudicar. Então, que tipo de recado o senhor deixa para esse público? Eu acho que é exatamente isso, viu, Dilmara? Porque hoje essa busca desse estereótipo do corpo perfeito, né? A gente chama isso até de um pouco de vigorexia, né? Que é exatamente o contrário da anorexia. As pessoas anoréticas, elas se veem o tempo inteiro muito acima do peso, estão saindo emagrecer. Elas têm um pavor muito grande de engordar, né? O vigorético é exatamente o contrário. Ele tem aquele afã pela saúde. É o que eu chamo muito do hipersaudável. Não basta a pessoa ser saudável, tem que ser hipersaudável, né? E essa cobrança que a gente tem hoje em todos os setores, né? A gente é cobrado, né? No trabalho, na escola, né? Você aí na frente das câmeras, né? Na rádio, tem que ter sempre aquela questão da imagem, né? Isso causa realmente uma ansiedade muito grande nas pessoas. Elas buscam a qualquer preço isso, né? Mas o recado que eu mando para os ouvintes, eu, Dilmara, é o seguinte. Eu acho que a saúde tem que estar em primeiro lugar, né? A substâncias anabolizantes, elas têm um efeito de ganho de massa muscular, sim. Mas esse efeito de ganho de massa muscular, se a gente for olhar a bula desses remédios, ele está nos efeitos adversos. Não tem nenhuma substância anabolizante que é feita única e exclusivamente para ganho de massa muscular. É um efeito que pode acontecer. E a gente sabe que o efeito adverso de vários medicamentos se vem pela dosagem, às vezes, incorreta. Ou seja, para você ganhar massa muscular, você vai ter que tomar uma dosagem incorreta desses medicamentos. Mas, por outro lado, você ganha massa muscular com esses medicamentos, você acelera um processo, né, que através de uma que seria o ideal, uma alimentação saudável, uma atividade física bem feitinha, uma alimentação bem balanceada, você acelera com o anabolizante, mas a ponto de colocar a sua vida em risco. Porque se você passar do ponto, ou se você tiver algum tipo de alergia, algum tipo de contraindicação àquela substância, você só vai saber mais tarde, né? Se tiver com algum tipo de complicação, como a gente falou, um fígado afetado, um testículo afetado, uma mama afetada, um rim afetado, né? Partes ósseas. Então, assim, se o ouvinte quer fazer uso de uma substância anabolizante, se o ouvinte quer mudar o corpo, quer ganho de massa muscular, ele tem que procurar um médico que trabalhe com hormônios, né? Porque são substâncias hormonais. Ele tem que procurar um endocrinologista e metabologista. Ele não vai achar isso no nutricionista, ele não vai achar isso no personal, ele não vai achar isso no biomédico, né? Eu acho que tem que ser um especialista, né? E a gente tem que ser exigente com o nosso corpo. A gente não pode ter beleza física a qualquer preço. Como minha avó, lá em Conselheiro Lafaiete, já dizia há muito tempo, por fora, filó, filó, mas por dentro, mulambo só, não podemos pensar assim, né, Dimara? Verdade, doutor. Muito bom. Nossa coluna Espaço Saúde de hoje. O médico convidado foi o doutor Hamilton Junqueira, endocrinologista e metabologista. Obrigada, doutor. Obrigado a você.